拜拜。 2795, solo Soterapolitano, 45 direita, via taxi Eco 12219, consola. Ah, 45 direita, Eco, solo 219, boa noite. Boa. Voo 2194, altímetro 011, o vento 070 graus, 109, cheque o trem de pouso, tipo no zero, livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso 90 com 1011, ajuste, voo 2194. Já 3858, tráfego na curva final, 737 da Gol, após a passagem autorizada, aliás, e manter a pista no dela. Sou pela frequência no 20.8. Beleza, 370 conforme o plano, é o pêndulo 19. Decolada 10 com curva esquerda na Momo Frotia, só na 5554, controle 208. 1096, Momo, código Frotia, a saída, cotejo? Momo Frotia, assim. Momo, código Frotia. Ah, perdão, Momo, código Frotia, boa, no 096. 1096, cotejamento correto, no 07, chame pronto. Camarada. Solo, Salvador, azul, 2795 na Alfa. Azul 2795, autorizar ataques para o Pátio 3, via Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador, remota prevista 4 Romeu. Alfa, Pátio 3, prevista 4 Romeu. 4 Romeu, 2194 no solo 47, direita via taxi Econ 2119, hein? Econ 219, igual 2194. Isso é pela do vento, através da 28, de pose 08. Gente, mantendo o vento, aguarde pra base, Olimpo 08. Mantendo o vento, aguardando 08. 3858, 080 graus, 129, ajuste no 011, decolagem 14 anos. Alta pra decolagem, 3858. O 2043 tá pronto? Pronto, 2043. Vai, Bantatã iniciando a decolagem após a... Quais são? Autorizada a linha e manter a pista no dela. Autorizada a linha e manter na pista 10, gol 2043. Bantatã 3305. Bantatã 3305, acione identificação, mantenha a prioridade, desça para nível de voo 050. Após o dado do programa, será visto 366. E após o dado, será visto 366. 3858, acorda os 48, controle 1, 2, 0, 8, boa viagem. Afirmo, 120, 120, 80. 308, 3858, boa noite. Porém, o transponder é 5552, ok? 5552, obrigado. Salvador, 3858, boa noite. Cruzador de 200 na Momo. 3858, o senhor está modificando o transponder para 5552? Eu modifiquei já. Gente, estou aguardando o contato radar da presente suba para nível de voo 370, autorizado direto Momo. Direto Momo, 370, da 3858. 358, para informação, está passando para o contato radar. 3 milhas sudoeste do VR, correção, sudeste do VR de Salvador. 7, 3, 2, 5, 8. 096 no portão 7, está pronto? Pronto. Livre, vou no 096, chama o táxi. Olympus 08, pouso final autorizado, pista no 0, 080 graus, no 09, ajuste altímetro no 0, 11, 1011. Autorizado, pouso, pista no 0, 1011, 1011. Voo 2043, decolado 50, controle em 120, decimal 8. 608, obrigado, boa noite. Boa viagem. Obrigado. 14 Salvador, boa noite, voo 2. 2043, decolou uma Cisco. Gol 2043, boa noite. Está sob contato radar Tubal 3620, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Motiva. 2000 pés, direto Leda, Leda Motiva, obrigado. Controle, Salvador, boa noite, 313, acena a identificação, desça para nível de voo 060. Após bom programa, serve editor 367 para final RNAV, pistão no 0 Salvador. Desce para o 060, após bom, voa 367 para final. Do 4298, autorizado a final do procedimento RNAV, pistão no 0 Salvador, reporta passando serve editor 366. No solo aos 53, libere a direita a pista via taxi Foxtrot ou já ultrapassou? Gente, na Foxtrot mantém essa frequência, táxi via Fox, Alpha, reporte taxi Delta para o cruzamento até o pátio militar. Teresina. Gente, 105 no PLB, Teresina, 3 horas. Autorizando o táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre. 1-1-8-95, ajuste no 01. Parte 1 no Índia, voo no 096. Come on. Sinal 6310, aguardo. Ru 4298, completa o final do procedimento RNAV, torre 1895. Completa o procedimento, torre 1895, 4309. 3305, desça para 2500 PES, ajuste no 011. Autorizada a final do procedimento RNAV, reposta passando para o servidor 366. E aí, desceu para 2500, ajustado 1011, pode voar direto do servidor? Autorizado Serra Vitor 366, são 383305. Serra Vitor 366, voo direto, descendo 2500, 1011. 3858, chame Centro Recife, no 2685, alterna 12545. Confirmando a secundária, P3, 1258. 12545, 125, decimal 45. 145, secundária, 2685, primária, P3, 1258. Noite, 4298, tráfego avistado, reporte serviço 372, aguardando autorização para o pouso 737 que ingressou para a decolagem imediata. 6390, agora autorizado a chamar. Olimpo 08, táxi Delta na escuta? Ativo, Delta. Usa de imediato? Usado imediato, pátio militar até o estacionamento. Frequência livre ao estacionar 08. Azul 4298, ajuste no 011, vento 080 graus com uma dúzia de nós, pista no zero, livre, pouso autorizado. Vai escutar? 4298, copiou, livre, pouso, pista no zero. 808, frequência livre, estacionar. 096, decolado 58, controle 120, décima 8, por viagem. 08, obrigado. 1096, está sob contato radar, suba para nível do voo 370, via saída Momo. Via saída Momo, 370, assim que possível, Brode. Brode. Cliente, o Gono 096, aguarde coordenação com o Centro Recife. Muito obrigado. O 2043, chame Recife no 2510, alterno no 28, decimal 8. 2510, 288, obrigado. Três, canceladas as inscrições no servidor 367, desce para 2.500 pés. Ajuste no 011, está autorizada a final em nave, reporta passando para o servidor 366. Reportará passando 366, está autorizada até 2.500, livre da restrição de 4.367. Bordo, Santana 6310, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre. 118 decimal 95, ajuste altímetro no 01. Então 3305, completa o final do procedimento, torre 1895. Altímetro no 01, 1011. O vento 070 graus com 1010 nós, com 10 nós. Tem pouso autorizado, pista 10. Ei, livre pouso, pista 10, tá 330. Salvador, uma boa noite, 6310, ponto 0 da 10, pronto. 6310, confirme visual com tráfego na curta, final no 0. Afirmativo. Toda passagem do tráfego, tráfego R2 da SAM, após o mesmo autorizado alinhar e manter o pistão no 0, China 63 no 0. Bono 096, chame Recife 1-2685, alterna 1-2545. 2-6-8-5-2-5-4-5, Bono 096, boa noite. do RNAV com a pista Vista 6313. Oceaner 6313, completa o final do procedimento RNAV, pista no zero de Salvador, chama a torre no 895. 895, muito obrigado. Salvador, boa noite, Oceaner 6313. Oceaner 6313, reporte-se a vida 372, com trem checado, altímetro no 09. Reporte no 372, assim que baixar destravado. Na M6310, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 12 nós. Autorizado a passou 372, baixado e travado, Oceaner 6313. Sente, Oceaner 6313, tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão no zero, o vento 080 graus com 12 nós, 12 nós. Livre pouso na 10-6313, obrigado. Oceaner 6310, decola 07, controle Salvador, 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. Salvador, Oceaner 6310, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Oceaner 6310, decolado na Puca, passa 1700 metros. 310, está sob contato radar, suba para nível de voo 350, após 2000 pés, vai direto Jamo, após Jamo, Aracaju. Passa nível 350, após 2000, voa Jamo, Jamo, Aracaju, 6310. Solo 09, à direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9, boa noite. 121, Lage, obrigado. Solo 6303, livrando a sua escuta. 6303, boa noite, 3 ataques para Fátima e Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, obrigado. Alfa Romeo Zulu Charlie Mike, boa noite, prossiga. Confirme o Pax, a pista que decola. É plano visual para Ilhéus? Gente, autorizado, Salvador Ilhéus. Corredor Axé. Mantenho mil pés até o farol da barra ou liberação do controle para acender ao nível 045. Recorda a pista no 7 com primeira curva direita. Acione 0260. Controle 120 decimal 8. E descendo inicialmente para nível de voo 120. Confirme se já voou visual anteriormente na rota. Treinamento táxi decolagem em torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 0 no 1 para 5. Boa noite, voo 2175, da Ilha Limpo, Guarulhos. 138, no 5, show para cópia. Táxi. 5, chamou para cópia? Chamou para cópia, 2175. Autorizado Salvador Guarulhos, via Peugeot 190 Taubaté, nível de voo 360. Saída da Eule da Mótima, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Acione 5566, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, Guarulhos, 360, decola da 0, da Eule da Mótima, 120, Taubaté. 5566, o transfone, 208, a controle de saída. 360, nível, voo 2175, está na posição 3. 1-2-1-7-5, cortejamento está correto, chame pronto. Chanel 6310, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Centro Recife, 12685, alternada 12545, Chanel 6310, obrigado, boa noite. Bom. 2782, e autorizado a descida para nível de voo 080. Alex Zulu, Charlie Mike, reporte para ingresso no set. Zulu, Charlie Mike, ingresso de decolagem da 17, o vento é 080 graus com 09 nós. Isso em 974, acena identificação, isso para 4 mil pés, ajuste no 011, autorizada a chegada BOMF, seu desejo é realizar o procedimento NDB Zulu, VRDME para pista no 0 Salvador. Prossegue na chegada a Bonfim até a posição Pelô e após voa Duna para interceptar a final do procedimento NDB Zulu Rio 5974. Charlie Mike, decola ao 19, chama o controle em 20 decimal 8, então bom voo, boa noite. 208, grato, boa noite. Controle 12. Mike, não sei. Meu Zulu Charlie Mike. Corredor Axel no mil pés, reposta farol da barra. Reposta para farol da barra, Mike. E o Charlie Mike, controle? Escuta. Eu desejo prosseguir direto a Ilhéus no nível de voo 045 ou vamos até o litoral, até o destino? Ah, direto, autorizado. Presente para seguir direto Ilhéus, subindo para nível de voo 045. Subida 045, Zulu Charlie Mike. 090 para 080, Zulu 782. Zulu 782, desce para 2500 pés, ajuste no 011, autorizado a final do procedimento RNAVE, reporta passando Serra Vitor 366. 2500 pés, reportará Serra Vitor 366, 2782. Demais, quanto possível, seu estimado de pouso, para Ilhéus. É, agora. Equacionamento, portão 3. F5, livre, chamar a chave localidade Maratax, mano, velho, não sei bem. E o Charlie Mike controle? É, escuta, Mike. Confirme, está prosseguindo direto do destino? Não, vai pegar uma, bloquear após, vai imaginar um pouco até o farol, depois do destino, direto. Mantenha 1.500 pés do Charlie Mike devido a tráfego prosseguindo para a Renata Pista no zero. Então vai para o destino do Charlie Mike. A cena identificação, desça para nível de voo 050 e chegada a Bonf, após a posição Bonf, programa será Vitor 367. Salvador, voo 2197, está pronto para o táxi, já vem de 167, 4 e 5, confirme. 167, confins, confirme sua autonomia. 4 horas e 5 minutos. Autorizar o táxi, aeroponto espera, via Inter, aeroponto espera, torre. 118, destino 195, ajuste altimetro no 0, no 1. 0, no 0, ajuste, no ponto espera, no 0, com a torre, 295, voo 2197. Boa noite, voo 2175.0 no 0, pronto. Boa Curitiba 2075, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 080 graus, uma dúzia a nós. Autorizado, linha decolada 10, igual 2175. Avistando azul 2782. Azul 2782, completa final do procedimento em nave, pista no zero de Salvador. Chama a torre, frequência 18, decimal 95. 18895, boa noite. E o 5974, desça para 2000 pés, ajuste 10111, está autorizado a final do procedimento NDB Zulu. Pista no zero de Salvador, reporta passando Duna. Decolos 28, controle 120, decimal 8, tamo ruim, boa noite. 208, obrigado, boa noite, o 21. Controle Salvador, muito boa noite, é o gol 21, 75 da El Motiva, passando 1500. Gol 2175, boa noite, está sob contato radar, subo para nível do voo 3620, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda, Mótima. 360, após 2000, Leda, Leda, Mótima, voo 2175. Altímetro 011, o vento 080 graus, com 12 nós, uma dúzia nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, 2782. Guarulhos, GPZ 10 Tabaté, nível de voo 360. Saída da Eule da Mótiva, decolada pista no zero com primeira curva direita. Transponder 5573, controle número 20, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesulu 10, Taubaté. A subida da Eulida Mótiva decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5573, controle operão 208. Para a minha 303, cotejamento está correto no 06, chame pronto. Camarada. Europa 081, Coke Aiden, descend flight level 060, via both arrival, after both position, fly heading Sierra Vitor 367 to final on AC NSS, runway 10 off Salvador. Alpha 081, Roger that. So proceed on both arrival until Pelo position. After Pelo, fly heading TASA. After Pelo, fly heading TASA for final DORDME runway 10 off Salvador. Roger, both arrival via Pelo, TASA for the board, runway 10. Now heading Pelo 30. Rio 5974, completa final do procedimento RNAVE, torre 1895. Rio 235, desça para 2500 pés, ajuste 10111, está autorizada a final do procedimento RNAVE, pista 10 de Salvador, reporta na final. Autorizado a RNAVE, da pista 10. 4235. Pista 4 Lima. Pista 4 Lima. 1, 611, o vento 080 graus com 12 nós e uma dúzia nós, pouso autorizado, pista no zero. Resolução Charlie Mike, controle Salvador. Nós entramos em contato com o controle Ilhéus. Ilhéus reportou para nós um problema no farol rotativo. E no momento a operação VFR visual está suspensa em Ilhéus. Eles já acionaram o técnico e a previsão para um possível retorno do farol rotativo seria em mais uma hora. Confirme então, sai do Zulu Charlie Mike. Estagionário. Segui direto Caixa Prego. Deixado para o número 1500 pés, ajuste no 09 do Charlie Mike. Pou 2175, chame Centro Recife no 2590, alterno no 28 decimal 8. 2590-228-021-75, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Oceania 624, boa noite, Oceania Identificação. Desça para nível de voo 060, via chegada Mari. Identificou, 060, via Mari, 6224. 974, Solos 36, direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9, boa noite. At Europa 081, descend to 4,000 feet, CNH 1011. Descend 4,000 feet, 1011, Europa 081. Para a 23, alfa 5, quando o laudo estiver disponível, a porta 23, 5. 235 estabilizado na final. Nesse momento estabilizado, faz 235. Completa o final do procedimento RNAV 4235, chama a torre no 895. 895, boa! Salvador, boa noite, azul 4235, final da RNAV pista 10. Boa noite, azul 4235, altímetro no 0 no 1, o vento 080 graus com 09 nós, e pouso autorizado, pista no 0. Autorizado pouso, pista no 0, 4235. Mike Controle. Ah, somente para informação, na tráfego de conhecimento do controle neste setor, o senhor segue na frequência livre, chame ingressar no corredor Caixa Pregos, o Zulu Charlie Mike. NR6224 completa a redução 2109, descendo para nível de voo 050. R2210, desce 050, 6224. Air Europa 081, descend to 2000 feet, CNH 1011, cleared final VOR DME, runway 10 of Salvador, report on final, Air Europa 081. Yes, for the VOR, 35, Solas 41, à direita, Solo 121, decimal 9, boa noite. Direito 1219, obrigado. Solo, boa noite, Azul 4235, Librão. 235, autorizar ataque para Pátio 1, via Alfa Juliette, portão 08. Pátio 1, via Alfa Juliette, 08, a posição, 4235. Não copiou a posição? Posição 08. Afirmo, 08. 10 de Salvador. Serviço 368, 62 estado. Voo no 170, desça para nível de voo 060. 060170. Solo Salvador 63, solo 3, na 62, é um posicionamento. Solo 63, no 3, aguarde. Aguarde. Voo no 170, inicie redução 2309. 239, Afirmo, Azul 6303, após o Embraer da Azul, autorizado no 06. Após Azul, está autorizado 6303.